Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, Vitor Almada. A equipe era formada por dois homens e uma mulher. São policiais rodoviários federais que trabalham, costumam trabalhar mais em serviços administrativos e estavam fazendo patrulhamento em escala de plantão de Natal. Os policiais usavam dois fuzis e uma pistola automática. As armas foram apreendidas para perícia. A Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, determinou o afastamento dos agentes na ação, que terminou com uma jovem de 26 anos baleada na cabeça. Em nota, a PRF lamentou o episódio e informou que os policiais foram afastados preventivamente e todas as atividades operacionais. Está repercutindo bastante essa notícia, viu, gente? Uma notícia triste, né? Porque acaba aqui mostrando também um pouco da atuação policial. Foi muito, bastante mesmo criticada durante todo esse ano de 2024 em todo o Brasil, com destaque aí para situações lá do estado de São Paulo, né? Enfim, complicado. Precisa ser revista aí, de fato, algumas atitudes, como todas as áreas, existem bons e mais profissionais. Olha, está tendo muita chuva em São Paulo. A Defesa Civil montou um gabinete de crise em relação às fortes chuvas em São Paulo. Vamos ouvir aqui agora os detalhes da matéria. Você vai acompanhar com a gente. A gente torce que essas chuvas possam chegar aqui para o Nordeste brasileiro, né? Para que tenhamos aí umas recargas nos nossos reservatórios para 2025. Já está no ponto aí? Pode soltar. Previsão de... Agora 8h55, a gente sai do Rio, vem para São Paulo, porque São Paulo continua sob alerta de chuva forte para hoje, para os próximos dias. Essas são algumas das cenas da chuva de ontem que atingiu a região metropolitana. Foi uma chuva muito forte, ruas viraram rios. Olha só a situação desse motociclista tentando tentando segurar a moto. Isso aconteceu, minha gente, ali na Avenida Rebouças, onde dificilmente você vê uma cena como essa, para você ter noção do volume da chuva. A Ana Weber está de volta com a gente para falar mais sobre esse alerta e ainda num cenário de caos por aí, né, Ana? Exatamente, Patrícia. Bom dia a você, bom dia ao Igor, todo mundo que está acompanhando o Bora Brasil. Eu sigo aqui, eu fui em frente a essa árvore na Alameda Santos, perto da Radock Lobo, que acabou caindo hoje às 6 horas da manhã. Ela caiu por conta desse grande acúmulo de água que a gente teve nessas últimas 24 horas aqui em São Paulo. Então, o solo encharcado acabou causando a queda dessa árvore. Vou pedir para o João Eduardo, que é um cinegrafista, mostrar aqui para a gente como é que está a parte ali das raízes dessa árvore, que a gente vê que levantou bastante o que está enterrado, né? Os canos subterrâneos que estão enterrados aqui. Então tem o cano do gás, da luz e também o da Sabesp, né? Os técnicos da Sabesp já estão aqui do lado, que eles começaram a cavar, né, para conseguir acessar, para ver como é que ficou a situação da Sabesp. Nesse trecho aqui, a fiação da Enel, ela é subterrânea. Então acaba que esses fios que a gente está vendo ali em cima, vou pedir para o João Eduardo também mostrar ali, esses fios que estão pendurados aqui no fundo, eles são de telefonia, de internet. Então acaba que não são energizados esses fios e por conta disso a prefeitura acabou começando, né, a poda antes da Enel chegar. Só para pontuar, a gente chegou aqui por volta das 7h40 da manhã, a Enel só chegou aqui no local às 8h30 da manhã. A prefeitura começou a poda antes da Enel chegar, né, antes da Enel verificar para ver se não tinha nada energizado. Mas a chuva foi muito feia aqui em toda a capital paulista, né, começou ali por volta das 4h30 da tarde, como a gente vê nessas imagens que a gente está acompanhando, né, que a gente mostrou antes da minha entrada. As ruas viraram rios aqui em São Paulo. A Avenida Rebouças, que fica próximo, né, do ponto que eu e o João Eduardo a gente está, virou um rio. A gente viu esse motoqueiro, né, que estava tentando se equilibrar, tentando lutar contra a água, mas a gente sabe, ela vem muito forte e acaba arrastando. Nós tivemos ocorrências de alagamento em túneis aqui em São Paulo, então o túnel do Anhangabaú e também o Max Pfeffer ficaram alagados e ficaram interditados por algumas horas até a gente ter baixar um pouco o volume da chuva. Além disso, de ontem para hoje foram registradas 13 quedas de árvore, incluindo essa e uma outra que eu e João Eduardo, a gente foi mais cedo, e outras pela cidade que a gente não conseguiu encontrar essas outras árvores que caíram aqui na cidade de São Paulo. A previsão é que continue essa chuva, né, desde muito cedo, né, que a gente, eu acordei por volta das 4h30 da manhã, tá esse chuvisquinho fraco aqui por toda a cidade, a chuva para, recomeça, então vai ficar o dia inteiro com essa previsão. Teve pontos da cidade que choveu 70 milímetros, isso foi registrado na Moca, outras regiões choveram 50, 60 milímetros, então foi um volume muito grande de chuva registrada nas últimas 24 horas, isso só aqui na capital de São Paulo, né? A gente teve outras regiões do estado que a chuva também foi muito forte, em Campinas foi emitido inclusive um alerta, né, para as pessoas se protegerem, para evitar, né, que estivessem em áreas de risco. Mas voltando a falar, só vou falar um pouco da minha experiência ontem. Eu estava voltando da TV justamente ali no horário das 6h30, das 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, e eu presenciei essas ruas aqui por São Paulo totalmente alagadas. Então, aquele ponto, tem que ficar cuidando, prestar atenção e sair de casa e se proteger para evitar qualquer problema. Patrícia, Igor. É, e aí são 13 árvores que caíram, e sabe por que? Tá aí, gente, os detalhes para vocês sobre essas chuvas caídas lá em São Paulo. São 13 horas, uma ótima tarde para todo mundo, fique com Deus, novo encontro amanhã às 11 horas e 30 minutos, até lá. 13 horas a todos, uma ótima tarde, vem aí o Sintonia Cabugi até às 15 horas. Audiência comprovada, notícia quentinha e verdadeira, o som mais limpo e mais forte. A qualquer hora, em todo lugar, só dá simplesmente Cabugi do Seridó. 33 anos com você. Pessoal, saudações a todo mundo! Satisfação enorme estar com vocês falando aqui dos produtos naturais que vão revolucionando a vida de muita gente, Brasilzão afora. É isso aí. Agora eu quero falar com você especialmente sobre este produto, Acabador. Porque não tem coisa pior do que a gente acordar com dores. Dores nas costas, dor na coluna, ali na cervical, aquela dor do joelho, mesmo depois de ter dormido, de ter buscado descanso. E o fato de não descansar justamente por causa das dores? É, isso vai te deixando cada vez mais estressado, estressada, né? Pois bem, vamos de Acabador. Acabador, o próprio nome já diz tudo. Possui propriedades analgésica, anti-inflamatória, antihistâmica. Pode ser usado contra reumatismo, dores musculares, artrite, artrose, reumatismo, gota, dor na coluna, contusões e até cicatrização, porque tem sebo de carneiro na composição. O uso tópico do Acabador ajuda a aliviar sintomas e combater até mesmo o reumatismo. Sinusite, rinite, gripe, resfriado, você pode utilizar um vasilhame com água quente, coloque o Acabador dentro e faça uma inalação. Você vai sentir-se muito melhor, a respiração se torna mais leve e agradável. Até o catarro do peito tende a descolar. Inflamação da garganta, massagem com o Acabador na região da garganta. Dor ciática, pode contar com o Acabador. Um inovador gel que age rapidamente na causa da dor. Acabador é consistente, tem um cheiro agradável, você vai utilizá-lo todo dia se tem aquelas dores nos pés, nos tornozelos, nos joelhos. Você que gosta de um futebolzinho, hora ou outra tem aquele encontrão, passa logo Acabador, o gelzão. O próprio nome já diz tudo, né? Acabador. Análises Laboratório e Clínica. Estamos chegando ao 15º ano de funcionamento e temos excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade. Realizamos diversos tipos de exames laboratoriais com coleta na zona rural e urbana. Fazemos também o exame toxicológico para CNH, sexagem fetal, biópsias, exame citológico, teste do pezinho e eletrocardiograma diariamente. Temos atendimentos com vários profissionais que funcionam através de agendamento. treinamento, como nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, fonoaudióloga, ultrassonografias, espirometria, ginecologia, reumatologia, dermatologia, urologia, endocrinologia, geriatria, psiquiatria, entre outros. Fone 84996666888. Análises Laboratório e Clínica. Responsável, Maria Josilente. A Pax Deus é Grande é o melhor plano de assistência familiar do Rio Grande do Norte. Você, associado Pax, conta com acolhimento psicológico, descontos em exames, farmácias e muito mais. Tire suas dúvidas ou ligue para um dos nossos telefones 99917-5485 ou 3431-1495 ou faça uma visita a um dos nossos escritórios mais perto de você. Seja mais um associado Pax. Pax Deus é Grande. Compromisso com seriedade e respeito. Pax Deus é Grande. Já pensou começar o ano usando da melhor internet? Contrate agora qualquer combo Star Connect. Ganhe instalação grátis, um brinde exclusivo e pague só R$20 na primeira mensalidade. É o presente que você precisava para fechar o ano com um chá. Preciso levar minha receita a uma ótica. Oi, vá lá na Laura Ótica, minha autarquia. Seja para comprar óculos de grau ou de sol. Entre outros convidados, o poeta, cantor e prefeito Amazan Silva. Não perca, neste sábado, às 9 horas da manhã, Retrospectiva 2024, na Cabugi. Supermercado, o maior mix de produtos da cidade e preço baixo todo dia. Boas festas com economia é aqui. Clientes e amigos do Meira Supermercado, começou o maior jornal de ofertas de Jardim do Seridó. Venha hoje mesmo e organize suas festas com produtos de qualidade e com os melhores preços. Confira! Margarina Puro Sabor 500 gramas apenas R$4,69. Flocão Sombras 500 gramas R$1,29. Macarrão Espaguete Vitarela 400 gramas R$2,48. Feijão carioca 1 quilo 5,25. Milho verde Fujini sachê 170 gramas 2,45. E tem mais: linguiça de frango ou mista nobre 700